Nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher. Beatbox aí, caralho. Nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher. Fala de São Paulo, né, foda. Te explica como é que é. O DJ no tamborzão, esse mano eu boto fé. Sabe qual é? Nós tem o que nós quer. Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher. Cara de São Paulo é foda. Quando nós chega na balada, sempre tem respeito. Quando as aves encosta, joga o tapete vermelho, nós sabe furtar. Nós mete mala mesmo, traz a garrafa de chantão e o balde de gelo. Sabe qual é? Nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher. Beatbox aí, cara. Xandão pras menina, balinha e tequila pra divertir. Mas da vida de luxo com férias no Havaí. Pega o primeiro voo, passagem classe A. Porque nós mete mala mesmo, nós sabe fogar. Nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher. São Paulo é foda.